a noite já raiou. Eu tô esperto, tudo vai se dar, haha, no tempo certo. Vacilou, me olhou, sorriu e o cabelo jogou. Vai ser provada, cozida a vapor, foi na balada que fomos apresentados. Até o fim da noite eu teria faturado. A mina era linda, além de muito sensual. Olhei nos olhos dela, senti algo especial. Minhas pernas tremiam, cheguei bem perto. Sem perder mais tempo, fui logo pro chaveco. Dei uma de difícil, mas não tem problema. Já me preparei, plano 2 entrando em cena. O clima que tá quente, mulher de atitude. Se ela for esperta, que a conversa não se ilude. Isso que é festa, cara ou coroa. Olha só naquele canto, que mina boa. Luta acirrada, mas eu chego lá. Se for sonho que ela quer, eu convido pro altar. Vou roubar um beijo com a cara e a coragem. Ela que se vire e retoca a maquiagem. Isso não deu certo, a cena foi horrível. Chega de conversa, sem essa de amigo. Ela ergueu o braço e a mão bem espalmada. Pior que o soco, atingiu a minha lata. Isso tudo aconteceu, foi na balada. Vixe, foi uma cilada. A mina conheceu o cara, foi na balada. Vixe, foi uma cilada. O cara conheceu a mina, foi na balada. Vixe, foi uma cilada. A mina conheceu o cara, foi na balada. Vixe, foi uma cilada. O cara conheceu a mina, foi na balada. Noite afora, de olho nas minas. Agradeço, contente, com as mãos para cima. Tama bem bolada, a família está em casa. Brincadeira tem hora, mão passa e repassa. A balada tá lotada, nada de desespero. Mulherada animada, eu vou mais cedo pro chuveiro. Ela não reclama, pode passar a mão. Habilidada na quebrada de Rita Corrimão. Espere um pouco, um momento. Olha só naquele cantora do desespero. Gosto é gosto, não se discute. Se tá faltando ideia ou um pouco de atitude. Com a dificuldade, nenhuma novidade. Se o cara tem caráter e personalidade. Várias amizades, que situação. Tem que ter coragem e motivação. Cuidado para não cair no conto do alemão. Se marcar na ideia, vai se acabar na mão. Pois já chegou a hora, o rolê tá se acabando. Melhor eu ir embora pra não ficar aqui sobrando. Vixe, foi uma cilada. A mina conheceu o cara, foi na balada. Foi uma cilada. O cara conheceu a mina, foi na balada. Vixe, foi uma cilada. A mina conheceu o cara, foi na balada. Vixe, foi uma cilada. O cara conheceu a mina, foi na balada. Virou um drama, quando você deitou na cama. Me chamou pra brincar, piscou o olho, ainda diz que ama. Foi na infância que tudo aconteceu. Quando você conheceu aquele mano que hoje sou eu. Eu conversei, te chamei pra dançar. Você não quis, agora eu que vou brincar. Aguenta, essa noite é nossa. Nada me importa, na vida tudo é f... Deixa pra lá, só volta do começo onde a gente parou. A vida é mais bela pra quem faz amor. Eu quero refletir, viajar no momento. Nada no pensamento, só você que tem. Vixe, foi uma cilada. A mina conheceu o cara, foi na balada. Vixe, foi uma cilada. O cara conheceu a mina, foi na balada. Vixe, foi uma cilada. A mina conheceu o cara, foi na balada. Vixe, foi uma cilada. O cara conheceu a mina, foi na balada.